Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada. E temos hoje nessa bela manhã de sol, sentado aqui nesta bancada, ele que usa as duas mãos para masturbar o Wesley Zop. Gostaram? Depende da quantidade de pessoas. Não, caralho. Pai, eu achei que era pra mim masturbar. Não. Você não tem para pau pra isso. Mas não preciso ter pau, preciso estar propagando. Depende das pessoas, quantas pessoas na fila ali, você tem que otimizar o usa trabalho. A boca, né? Ai, mas ele me masturbou com a boca. Se for pra ele mesmo, nem precisa, porque ali no banheiro da casa dele, vou confessar que eu vi que tem um antigo buraco de parafuso na parede, todo lambrecado. Mas buraco largo de parafuso, por favor. Mas... Bucha 6, vai, não vamos negar, não. Quando o pessoal inventa aqueles masturbadores com bucha, não é? Não é com bucha essas de parafuso. Buchas de parede. Mas é que é tão larga. Coloca os enchimentos com um jornal. Aí ele fala assim, porra, fazer sexo é amor bucha. E ele também aqui, que assim como o empada só tem uma azeitona, Gabriel Asbar. É, acho que não precisa de mais que uma azeitona. Vai passar uma cereja do bolo ali, né? Não, azeitona do bolo, por favor. Até porque se tivesse duas azeitonas, seria parpada. Não imparpada. Ah... A gente tá bem etimológico. É bom a gente saber da onde vem as coisas. Eu sempre pronunciei errado, não sabia que era empada. Emparda, né? Não sabia que era emparda, né? E ele aqui que aguenta mais pressão, calor e é mais escuro que um carvão mineral, Anderson Negão. Fala, negrada! PV igual a NRT. Eu falo, não sei o que é isso. É uma cinta. Vou voltar na da emparda. É, bom, eu também fico com emparda. Porque essa da negra não gostei. Não. Muito bem, eu rosteando aqui essa bela trupe de magnânimos científicos. É o único host que tem uma obsessão anal, Douglas Domiciano Ganso. Tem um o quê? Obsessão anal. Gosto de cu, Wesley Zop. Aí entendi, eu não tinha entendido a obsessão. Cu, sabe? Cu bom, cu delícia. Eu gosto de Cu boga. É cu preto, toba, é cu toba, branco, sim. Cu rosa, a gente lama, a gente chupa cu, é isso que você quer saber? Era, eu só não tinha entendido a palavra obsessão, mas agora eu entendi. Obrigado por esclarecer. Muito bem, ouvinte, não entre em pânico, esse é o podcast Chorume, podcast semelhante ao Toledo. tapete de merda, rapaz. Ah, porque fede, não, você pisa sem querer. Não, não afunda jamais. Ah, porra, é isso. Somos toletes de merda. Aquela jangada. Já vamos fazer jangadas de merda agora, então. Quero o pessoal falar, ah, eu tenho um podcast de ouro, mas e aí? Ouro na água, o que que acontece? Afunda. E não, aí o nosso que é um podcast de merda. Tá por aí, ó, boiando, toletando. Não, não vai afundar. Exato. Não vai afundar. E aí é o que dizem, né? O que mais vale no deserto, não? Um diamante ou um tolete de merda? É, tem essa frase. E aí? O que vale o tolete de merda? Ô, tem água ainda, né? Você chupar o tolete, você não morre de sede no deserto. Né? Você sobrevive mais 10 minutos. Mas chupou um tolete de merda e sobreviveu. Pô. O diamante, você ia morrer lá. Os caras te acham depois de 15 minutos morto. Nossa, mas deve estar morto há 3 dias, porque tá com a boca podre. Ainda tá vivo, mas eu vou deixar morrer. Quem sabe melhor esse cheiro, né? Eu não vou ressuscitar um cara perdendo o tolete. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos singelos e rápidos. O primeiro deles é como você pode ajudar o Churuminho com a sua doação. Você que trabalhou arduamente o mês inteiro, teve que enfrentar aquele chefe filho da puta pra ganhar o seu salário indigno, porque ele não te paga o tanto que você merece. A mais-valia do capitalismo e o comunismo vencerá no fim, todo mundo sabe. Mas você pode pegar esse dinheiro e doar uma parte dele para o Churuminho. Eu sei que você sofreu, eu sei que você teve que erguer parede, você teve que dar o cu pro patrão, você teve que matar senhoras enforcadas. Trabalhador brasileiro sofre, mas você pode pegar uma parte desse dinheiro e doar para o Chorume através dos nossos sistemas de doação. chorume.com.br/padrim, chorume.com.br/esmola, ou lá no PicPay você digita @chorume e doa pra gente. Eu não sei se tem cashback, eu não sei se tem essas porra que vieram me perguntar essa semana. Doa lá e pronto, acabou, rapaz. Foda-se. O dinheiro será usado para Anderson Negão coabitar com uma bela Chemale, uma bela mulher que tem um pênis, aquele pênis assim, que parece uma cachoeira, rapaz, que ela vai se depositando, entrando em você, ocupando todos os seus orifícios, rapaz, saindo por outros, e você sai ali renovado, não é, Anderson Negão? Depois de uma bela penetração úmida de uma travesti. Exato, mas o pagamento é digno. Ah, esse pagamento é dele. Esse pagamento é dele. Ah, sim. Tanto que ela acha que merece, ela recebe. E aí, Anderson Negão sai acachoeirado quando costuma falar. Ele fala isso quando... Hoje eu tô acachoeirado, vamos gravar. Sim. Mas são 3 horas da manhã, Anderson. Mas todo domingo ele fala isso. Fui lá na Betinha Betoneira, ela me acachoeirou. E aí, Anderson Negão, precisa desse acalento pra continuar aí propagando suas piadas engraçadíssimas aí, usando química e física. E por aí vai, rapaz. Então... doe seu dinheirinho para o Churume continuar. Mas você pensa, ah, eu não quero doar meu dinheiro, eu quero produtos do Churume. Você pode ir lá em chorume.com.br/lojinha e adquirir uma das camisetas da nova coleção do Churume. Camisetas de algodão, estampas magníficas ali, maravilhosas, lindíssimas, cremosas, que vão te dar tesão. E dignas. E dignas. Ou vão dar tesão também quem tá assistindo você vestir essa camiseta, rapaz. Então, acesse lá e compre a sua camisetinha nova do Churume, o tesão de camiseta. Adorei. Sem mais recadinho, sem mais demoras, vamos para o nosso menino com voz acachoeirada também. O nosso menino de ouro, rapaz, ele que toma chuva. De ouro não. De tolete de merda. É verdade. É, ouro não, cara. O nosso menino que toma chupada de urso na garganta, de tão voz de mel que ele é, rapaz. Aí sim. É urso metendo a língua lá procurando o pote de mel no fundo da garganta e não acha. Porque o mel vem do coração, Wesley. Ah, a língua não chega. Né? Muito bem, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é excessos de nossas vidas. Excessos de nossas vidas! Wesley Zop, muitas vezes você passou aquela linha tênue. Do suficiente. Do suficiente. Aquela linha do basta. A linha do apenas o necessário. Ah, aquela, né, linha do chega. E aquilo ali, rapaz, depois se torna terrível, se torna uma bola de excremento com você no meio. E não afunda. E não afunda. E só adquire mais excremento ali. Porque o excremento o pessoal vai jogando. E uma bola de excremento, eles jogam excremento pra tentar matar a bola de excremento. Mas só alimenta, né? E aí, então, rapaz, você sofre as consequências aí de ter passado da linha tênue, e hoje a gente vai ver as vezes que passamos dessa linha e falamos, oh no, oh God. Não, ou não falou, fuck my ass, até a linha, ou até naquele momento, oh, in my face, please. Você tá aprendendo inglês com filme pornô ainda? Você tá aprendendo? Já falei que não é um... Fuck me! Por que que você tá perguntando isso? Gritos de dor. Gritos de dor. Eu fiz aula, princesinha gaúcha na construção, grita de dor. Eu fiz essa aula. Ah, sim. Mas tava em inglês, isso que é. Princesinha gaúcha. A little prince, south. A little south prince. Thought. Of Brazil, não vou ter. É, gaúcha, vai. Você é ignorante. Fica por gaúcha. peraí. Algum filme que o Anderson participou? Não era porque não tinha um quarto de motel fino e a senhora é sua mãe. Não, a minha mãe, caralho. Minha mãe não é gaúcha. Ah, seu doente, rapaz. É, se eu levar pra lá. Mas era um personagem. Você vê que a gente não toca no assunto e ele busca o assunto. É verdade. Vamos lá, então, pra esse episódio que promete ter a mãe do Zop em um filme pornô. Não! Opa! Não! Cruzei a linha aqui. Desculpa. Excesso. Cara, isso é um excesso, né? Isso a gente pode parar excesso de falar. Excesso de porra na boca dela. Excesso de pau. É dedo de pé. É dedo, é pau. É o fim da buceta. É o resto de toco. É o toco sozinho. Achei que hoje ia ser uma manhã boa. Agora tem uma música chiclete falando da minha mãe. A gente pode mudar o tema pra poesias do Negão. São as águas de Anderson deixando arrombão. São as cachoeiras de Anderson. Ridículos! Não sei se é digno da sua parte fazer uma paródia pornô da sua mãe. Não vou nem produzir isso. Foi um excesso. Meu excesso, pelo que eu entendi. A stone, it's the end of the road. It's feeling alone, it's the weight of your load. It's a sliver of glass. It's life, it's the sun. It's night, it's death. It's a knife, it's a gun. A flower that blooms, a fox in the brush, a nut in the wood, the song of a thrush. The mystery of life, the steps in the hall, the sound of the wind and the waterfall. It's the moon floating free, it's the curve of the slope. It's an egg. Muito bem! Acho que fica claro aqui que um excesso é um excesso que não é mais. Não, hoje ele está afiado, bicho. Hoje o cara tá top. Não, vou te explicar, porque quando você excessa é o que você para. Agora o excesso é o que não para. O que você não parou, devia ter parado e devia não parou. Devia ter parado no excesso. Exato, aqui é o excesso. Só que daí você falou, opa, mais uma azeitona na minha empada, por favor. Você passou do excesso, então por um momento você foi excesso. É. Daí é excesso. Exatamente. Tá vendo? Entendi. É etimológico mesmo esse episódio. Até os ignorantes conseguem aprender, tem hora, viu? Você não deveria falar assim dos ouvintes. Mas e aí, Wesley Zop, um homem de muitos excessos aí, quase de poucos excessos. Quase o Dionísio da nova geração aí. Gostei. Dionísio falou farmacêutico aqui. Sim. Que distribuía pirulitos em excesso na rua. E tomava magnopirol pra caramba. Tava viciado, né? Sim. Não dá pra julgar também. Um dia de excesso... vocês vão julgar se foi excesso. Tá. Vai. O meu querido tio, que é comedor de frango... Foi excesso. Sim. Meu querido tio comedor de frango... Dois frangos de uma vez, né? Não, o pior é que foi homenagem com frango ainda. Ele tem um mini pomar... no fundo da casa dele. E que dá acesso ao fundo da minha casa também. Daí um dia, tava ali, tava um... Acesso quando as pessoas param no cesso. Não, quando conseguem ver o cesso. Eles param antes do cesso, então é um acesso. Tem um acesso. Não sabia, essa do acesso eu não sabia. Sim. Daí a gente viu lá o pé de manga lotado, mas tem uma mangueira grande. Não do meu tio, sim, do meu tio, mas o pé de manga eu tava falando, não o pau do meu tio, peraí. Só pra entender. Ninguém tinha pensado nisso até ele falar, mas tudo bem. Sim, fala da mangueira. Do... E aí chupei ela a manhã inteira, rapaz, foi um excesso. Fora o pé de manga. Não, ai, que excesso. Não, daí o meu tio viu aqueles animais ali que seriam a gente... Olhando o pé de manga, ele falou, não, gente, se quiser pode pegar uma ou duas cada um. Tava madura? Maduraça. Ah. Pega uma ou duas cada um aí e fica tranquilo. Pode pular aqui, né? A gente pulou um muro. Seu tio lá. Comeria todas as mangas ali? Não, obviamente que não. Perdia muita manga. Perdia a manga. Ele falou, não, pode pegar, gente. Pega aí duas, pega aí duas cada um. Pega à vontade aí duas cada um. Pega aí, fica à vontade, gente. E a gente tava em três. Subiu no pé de manga, foi... E tá ali, come manga e tal. Começou a chupar ali. Chupa ali, chupação no pé de manga. Sim, chupação na mangueira. Tava em três. Em três chupando aquela mangueira. Quando a gente foi ver, não tinha mais manga naquele pé. Falei, caralho, meu tio falou que era pra ser duas cada um. Tá bom. A gente saiu daí. Tinha prova ali que era vocês também. É. Uma que tem mangas que dá pra você comer a casca, então nem casca ia ter, só ia ter caroço. É, e mangas invisíveis também. Exato, assim. Mas você pega o caroço e joga no quintal do outro vizinho, ninguém não tem caroço nenhum ali. Não foi a gente. Não deu manga esse ano, hein? É, e se o seu tio fosse reclamar, você falava, cala a boca que eu vou contar que você come frango, filha da... Exato. Não, eu não sabia na época, mas... E não de forma ortodoxa. Não como todo mundo come aqui na sua casa de domingo. Droga, aquele frango recheado com creme de leite. Tempinho especial. Daí saímos dali, a gente foi no centro cívico aqui, na cidade de Americangalha. Daí ali na parte de trás das quadras era rodeado de pé de manga. Assim, vamos lá no centro cívico, lá tem mais manga. Vamos pegar as mangas lá, colar aqui na mangueira do tio. Não, só pra continuar comendo manga. A gente foi lá, ali tinha cerca de uns, mais, oito pés de manga ali. Mas aquelas mangas espada, aquela pequenininha. E maduraça, todas maduraças ali. Depenamos todos os pés de manga que tinha ali. Daí eu fiquei imaginando, eu falei, Acho que tem razão o guarda aqui não deixar a molecada entrar pra pegar manga, que a gente entrou no, na muqueada, né? Porque não podia ter aquele acesso lá. As famosas mangueiras do guarda ali, né? Mas, chupamos a mangueira do meu tio do guarda. Cara, se você pensar em 7 pés de manga pra 3 moleque, eu acho que é um exagero. Daria 4 manga. Pega 4 manga cada um, quer exagerar. Então quer dizer que você deve ter chupado umas 6 mangas, enquanto os seus amigos umas 312 cada um. Não, mas, cara, eu não faço ideia de quantas mangas foi aquele dia lá. E o bom é que não passamos mal, até onde eu sei. Depois eu não vi mais aqueles dois, mas... até onde eu vi, estavam vivos, então. Até onde você viu. Até onde eu vi, O guarda talvez tenha matado eles. É. De tesão. Não, pera. Vocês estão levando muito do pornô porque eu falei em mangueiras. Não, mas eu queria dizer que o guarda podia ter dado muito tesão aos meninos porque deixaram eles comer a manga. Ah, sim. Ah, sim, tá. É. A manga é afrodisíaco. Acho que não por isso, negão. Não. Mas hoje, não. As mangas têm hormônio, rapaz. Por isso as meninas estão tudo grandes. Hoje, muita manga. Né? Ah, muita manga. É, muita manga, é isso. Por isso o Zop tem essas tetonas. É mais manga, são mangas. É manga. São mangas. Comeu tudo os hormônios femininos da manga, lá, bicho. Ele fala que não teve nada. Mas... eu não tive nenhum problema. Nasceu uma buceta no meu umbigo. Sim. Normal. Até aí não tem. Tem uma relação por ela? Tenho. Hoje eu consigo amamentar uma família de médio porte. Com uma teta? Família indiana. Com uma teta, que a outra tem câncer, né? Afinal de contas. E depois comi muito abacaxi. Pra combater ali. Tinha muito doce, falei, avó, um azedinho agora. Ai, mas não teve problema nenhum. Não, mas não tem efeito colateral, viu? Fruto é saudável. Eu tenho um bebê na minha barriga com a mãozinha saindo? Tenho, mas... Foi depois da manga, isso? Foi. Coincidência. Eu acho que não chegou a esse excesso, viu? Porque... ah, nem... não teve. Deus, que como acabou? Hoje não tem mais um fio de cabelo na cabeça. Na época era cabeludo. Pera. Foi esse dia da manga, então, tudo que desencadeou aí. Pode ter sido. Mas tá, acho que não teve nenhum problema. Não teve excesso porque, como acabou a manga, cessou, né? Passou então, mal? Não. Então não foi excesso. Em nenhum momento. Não foi. Até os 18, bicho, você pode tomar 3 tiros na cara que você se recupera. Ih, 3 tiros de manga. De manga. Dói mais. Toma 3 mangadas na cara. 3 mangueiradas aí. 3 espadadas, manga espada. Eram os 3 amigos dele. Parece que estão... isso que eu ia falar, mas vocês não estão falando bem de manga, não. Mas, Op, sabe que eu tenho... parâmetro. Paixão. Eu tenho paixão, parâmetros, mas eu também tenho espiões. Olha aí. Eu acredito que sim, acredito. São pessoas que não tinham muita instrução, trabalhavam. Daí ele deu a instrução, ficou hoje são. Daí espiões. Parou de ser peão. Só que o problema de espiões é que eles se tornam fofoqueiros. É a maldição da hora. E me contaram que você teve aí você quebrou o seu excesso. Você teve um excesso de coisas aí que você não costuma ter. Você parece que você teve a sua terceira câimbra recentemente. Recentemente, não. Recentissimamente. Cerca de... peraí. Eu vou dar em tempo isso aqui. Agora, ó, 10 para as 9 de la matina, faz cerca de 6 horas atrás. Ah. Né? Cara, câimbra no pênis? Quem dera! Eu só tenho câimbra num lugar, que é na panturrilha esquerda. Só que uma vez, em 94, eu tive câimbra no mar. Sim. Já contou aqui. Não. Sim, a primeira vez. Foi o primeiro chamado de Deus. Primeiro chamado de Deus. Segundo chamado. O surfista te salvou, vocês namoraram 6 anos. Não, 6 meses, cara. Sim. Daí, em 2014, tive outra. Dormindo, acordei com a câimbra. Até aí eu falava, nossa, que ruim. Quase morri afogado. Até aí foi excesso. Aí foi excesso. Foi excesso. Daí, ontem não, né? Já era hoje, tive o excesso de câimbra no sexo, cara. Ah! Na panturrilha esquerda. esquerda de novo. Cara, que terrível, bicho. Dando aquela trepadinha por cima. Você tava por cima? Eu tava por cima. Tava por cima. Mas, cara, não, mas foi no intervalo. Na verdade, bem, né? Bicho, quando você tem câimbra no sexo, você tá por baixo. Ah, sim. Independente da posição. Não, não, é isso que eu ia falar, sem falar da posição. Chorou, chorou. Não, não chorei, mas eu já percebi que a última câimbra que você tem é sempre a pior. Já tava com aquela bigola murcha já não, que você tem? Não, tava bonitona. Ah, zóio. Não, não, tá bonitona. Não, não. Eu falei, tava no intervalo. Diga, tava na rija, mas bonitona, chance. Depois eu mostro pra você. Tava com aquela pingola. Pingoleta, vamos chamar de pingoleta. A pingoleta pra parecer maior do que é, vamos chamar de pingoleta. Acho que pingolaça. Não, pingoleta. Pingoleta, pra ser mais realista. Tava ali de pingoleta. Mas brincando ali. Igual a doleta. Pingoleta. Aí deu aquela fisgada, né? Nossa, bicho, mas foi foda, porque você tem que parar. Você não tem como continuar ali. Será que isso não é desculpa, porque após o sexo você chora, né? Daí eu usei o choro. Ai, não, é cãibra. Usei o choro da cãibra, né? Ai, que cãibra, ai. Ai, que cãibra nos olhos. Cãibra na consciência. Ai, que cãibra nos olhos, gente. Ai. Será que eu estou vivendo só tendo cãibra, meu Deus? Sendo que essa é a terceira em quase 40 anos. Não, ai, porque eu não ganho um abraço depois que me curro, mano. Mas a cãibra me abraça. Ai, que saudade da cachoeira. Quando eu brincava de ser um shiryu. Mas então, tomaste uma cãibrinha aí. Foi o excesso de cãibra. E aí, parou o ato, substituição. Ah, parou. Tempo. Tempo. Alongou. Cara, você faz de tudo, cara. Se você falasse pra mim, não, tem que continuar te correndo pra parar isso aqui, eu aceitava. A câimbra é foda, cara. É que vocês têm direto, vocês estão acostumados. É. Mas eu não tô acostumado com câimbra, cara. Mas agora é, ó, ladeira abaixo, hein, Zó? Agora é todo dia. Agora você vai ter que alongar 20 minutos pra dar uma trepadinha mais ou menos. Vai passar mais tempo esticando as pernas do que o pinto. A mina ali, né? E aí, e aí, né? Opa, calma. Ele é com aquela roupa de... Preliminares. Aquela roupa de senhora dos anos 80 fazendo ginástica, com a faixa na cabeça. É, isso que eu ia falar, com faixa, com polainas. Com polainas. Daí ele termina, ele fala, agora não dá pra transar que eu cansei também, 20 minutos alongando. Deus me livre. Espera um pouco, né? Você acha que eu sou uma máquina? Ah, Zop, sabia que você não broxou. Opa, cãibroso! Não, mas ainda se fosse por questão de ter broxado, até falaria, mas não. Melhor, né? Melhor. Melhor broxa do que cãibra, né, Zop? Pensar. É. Não, acho que. Eu vou continuar usando a desculpa da câimbra. Porque a câimbra vem de surpresa, né? A câimbra ele não esperava. O Zop é câimbra igual Meneção. De repente. O ruim é quando vem a ereção com a câimbra, você não sabe o que fazer, cara. Você não sabe o que alongar, o que dói, o que não dói. Da onde tá vindo a dor? Quando você tiver uma câimbra, por exemplo, na costela, daí você vai ver o que é gostoso. Não, na costela não, gente. Não, pera. Deixa na panturrilha. Vamos fechar esse... É melhor. Porque na dúvida, você corta a perna fora. Exato. Um coiote, né? Coiote com câimbra. Um coiote velho com câimbra. Muito bem. Mas pera aí. Como você sabe dessa informação, cara? Como? Expliquei, eu tenho espiões. Sim. Fofoqueiros. Ah, mas você não pode revelar a identidade dos espiões. Joaquim, revela suas Joaquim Fênix. Eu acho que é mentira esse nome. Joaquim Fênix, pô. Se eu falar assim, ele é um coringa, tudo bem. Não. Espião, não. Não, é mentira. É o que ele me falou. Você contrata um cara pra falar um nome por dia, né? E aí, Gabriel Osmar, que excesso você teve? Cara, quando eu era mais novo... Quanto mais novo? Ah, 6 horas, antes da famosa câimbra do Zop. Uns 22 anos. A C ou DC? Antes câimbra ou depois câimbra? Antes câimbra. Ainda tinha saúde, né? E alegria da vida. Mas uns 22 anos atrás. Atrás, boa. Eu descobri da pior forma que eu estava me cedendo. Por quê? Porque eu cheguei na casa de uma... concubina. Uma conhecida, tá? Pode até ser concubina. É, talvez você não sabia. É, exato. Eu não questionei a... profissão. A profissão da mãe dele. É. Mas estava lá uma bela mesa de quitutes. Ah, ótimo. Se Anderson Negão não pegou a referência, são alimentos. O que é quitutes? Um banquete de quitutes. Isso, banquete de quitutes. E nessa mesa de quitutes, tinha uma coisa que normalmente eu não comia muito. Por quê? Porque... não tinha. Era difícil, era lagosta, caro. Lagosta. Eu era meio pobre. Não que hoje eu seja lagosta, rico, né? Mas talvez tenha baixado o preço, sei lá. Mas tinha uma bela tigela de castanha de caju. Ah. Mas você era uma criança, viu as castanhas ali. Era uma sêmen criança. Era uma adolescente criança. Isso, isso. É aquela criança que quase tava batendo punheta. Adolância, é uma adolância. Aquele negócio, ali. Tá o pessoal conversando, tal, você é meio criança ainda, toda hora passa lá, pega um bagulho, come, não sei o quê. E ninguém tava dosando, falando assim, ô... Maneira aí, não sei o quê. E digamos que eu comi talvez meio pote daquele negócio ali. Meio pote de 50 litros. É, não. Era um belo pote servido ali. Eu ia falar, você comeu uns 2 quilos. 2 quilos. Não, eu diria 2 quilos, mais um você bobeia assim. 1.800, né? E até ali tudo bem. Só que algumas horas depois, ao voltar pra casa... ah, já tava em casa. Cara... você percebeu o porquê tem que se mastigar a castanha e não engolir inteira. Ou não só quebrar no meio. E não dar munição para um choquito. Exato, um choquito de pau. Não, mas antes fosse um choquito, cara. Cara, eu acho que eu caguei tanto. Mas mole. Tanto, mole. Porque mole. Castanha é. Não, mole porque meio o corpo quer eliminar. É puro óleo a castanha. Se você comer mais de 15 ali, você já vira no avesso. Eu comi umas 150 castanhas. É. E, cara, mas eu caguei tanto, que começou a sair até bile, tá ligado? Não tinha mal que sair e tava ali, cara. Aí... seu amigo Billy é foda. O Billy falou, eu não fico aqui, não. Ó, a gente tava cagando de moldado. E tudo bem. Mas faz 2 horas que você tá aqui, esse cheiro podre. Pra mim já deu. Tá respingando merda mole pra tudo lá. Sou obrigado a ficar aqui. Eu, Billy, vou sair. E você sabe que eu vou ter que formar espugança. Eu era peão. Eu, Billy Fênix. É só tudo, ó, uma família. É uma família Fênix. Aí, cara... e eu lembro que eu fiquei no banheiro mais de 1 hora lá, cagando, e aquela cólica do caralho. Deve ser 10 minutos, mas 10 minutos pra criança é 1 hora. Sim, não, mas uma puta cólica do caramba, e daí eu falava assim que... você eu... falava, Deus, por que me amaldiçoaste? Eu troco a minha alma, Satã, por um cu saudável. Você fez isso? Você faz aquelas promessas, né? Nunca mais eu vou comer errado. Aí você sai do banheiro e come, sei lá, frango com ketchup e leite condensado. Frango com margarina, né? Nós moscada. Mas tá, então é porque crianças são religiosas também. Sim, mas você relacionou as castanhas? Você conseguiu entender ou não? No começo não, né? Mas... porra, depois que você começa a cagar sua alma ali, só tem castanha na merda. Ah, tá. Mesmo ela estando líquida. Depois que ele recolheu todas as castanhas do vaso pra comer mais. Não é sempre que tem. Eu chamo isso de reciclagem. Agora são castanhas trituradas aqui. Pô, é até mais caro. Agora são castanhas do Brasil Colônia. Ah, porra. Mas hoje você, quando cheira, sente o cheiro de merda com castanha de caju. Não me agrada. Traumatizou! Traumatizou, então. Quando... mas eu ainda... se o cheiro de merda não agrada, não, traumatizou. Mas eu ainda como, mas moderadamente. Uma, né? Até 15. Passou disso, a caganeira não acerta. Talvez ele não goste de amendoim. Fala, ah, eu sou alérgico a amendoim, gente. Eu vou ter que comer castanha. Ah. Né? Isso é todo um truque, vocês vão ter que pagar castanha pra mim. É, pra mim é castanha, gente. E um buquê. E o Billy, tá bom. Porra, Billy. O Billy era um guerreiro, ele aguentava tudo. Pra pessoa falar assim, saiu até o Billy. Só quer dizer que... Rapaz, tava ele foda. Ele aguentou muita coisa. O Billy não era de desistir, não. O Billy a gente cagava na cara dele. O Billy gostava, ele pedia. O Billy pedia isso. Ele ainda ficava, vocês não são meu amigo, hein, caralho. Nossa, cagaram na minha orelha enquanto eu dormia aqui. Ah, Billy. Vocês são foda, hein, gente. Vocês são foda, hein? Muito bem, e você, Anderson Legal? Você é um cara centrado, né? É, lógico, regrado. Você falou aqui que você não ia falar de excessos. Ah, eu vou falar de exceção, que é o excesso do excesso. É um super excesso. Exato. Né? Vamos ser etimológico. É uma exceção. Para um ouvinte que está se perguntando, quando você para no excesso, aí você tem um sucesso. Ah, sim. Que é o seu excesso, você soube parar. O seu sucesso. Que você tava no limite. Quando a pessoa vai falar, ela fala mi excesso. Bom, eu tinha um tio que mexia com as coisas muito esquisitas. Esse tio cometia muitos excessos. Excesso de cocaína. De comer sobrinhada. Exato. E pagar com cocaína. Com cocaína. O injusto ele não era. Não, comia, vai pagar. Comer a sobrinhada com camisinha de cocaína. Você negociava direto com o patrão. Que é o jeito certo. Exato. É o jeito que você mais ganha, porra. É, eu acho que até a exceção que você vai comentar então é de que você, da injustiça que você tá comentando com ele. Exato. Porra, o cara é. Eu cara costumava ver ele com maus olhos, então era um excesso que eu tinha. Exato. Ou um excesso de sentimento, né? Se apaixonou pelo tio. Parte errada, né? Não era só trepar loucamente. E cheirar a carreira que ele pagasse pra você. E o uísque, tomar o uísque. Mas não, com 5 anos qualquer coisa se apaixona, né, pô? Um dos pagamentos que ele tinha... Além desse. Além, não... Ele levava pra pescar. Um dos pagamentos que ele tinha era o American Express. Mas ninguém aceitava essa porra. A gente não tinha essa maquininha. Ninguém no Brasil tem essa merda. Mas ele era honesto e falava, você quer a American Express ou uma enrabada? Ó, dinheiro só vai ter no cartão American Express. Beleza. Um dos pagamentos ele levava pra pescar. Pescar... Pegar na minhoca, leu. Sim, pescar. Pescar. O que você tá falando? Olhar a vara. Porque a única coisa que não vira... Não vira conotação sexual é a frase pegar na minhoca. É a única que não vira. Numa pescaria, né? Não, qualquer lugar, porque ninguém quer convidar pra um sexo falando quer pegar na minhoca. E dá uma quebrada. Aí você tem que fingir cãibra, né? Quando a pessoa fala, nossa, não sabia que era pescaria que eu vinha pegar na minhoca. Assim, ai, minha cãibra, ai. Não, quando alguém fala assim, não, pega na minha minhoca, o Billy até sai fora. Não, até mim, merda, não, mas eu aguento minhoca, tudo, mas minhoca não. Pescaria onde? Na represa que você tinha que andar 40 minutos. Na represa lá. Do Marcelo? Eu nem sei o nome daquela porra. Não, ele é de São Paulo. Ah, era de São Paulo. Aquela represa que você pegou micose? Não, essa é outra ainda. São Paulo tem várias represas. É, eu queria achar elas. Essa vida do Anderson Negão, que é família desabrigada por represas, rapaz, é foda. Ele viveu muito tempo como filho de capivara. Até 15 anos ele achava que era uma capivara. Até o repórter, o Globo Repórter, chegava e falava, encontramos a famosa capivara pela. Capivara negra. Extinta, capivara negra pela. Já é Buda, hein? Estamos ao vivo aqui. Não podemos negar. Estranho que ela é só passiva. As outras capivaras que curram ela. As capivaras e aquele cara que cheira cocaína. Que vem pra cama é capivara. Mas ele prefere pegar peladinha, né? A capivara bumbum de chocolate. Na época não era nem crime isso. Na época era até normal, né? Tinha muita capivara. Mas tá. Além da represa, tinha mais um pagamento. Nossa, mas ele era abonado, hein? Diversificado. Exato. É porque não dá pra você comer seus sobrinhos por anos. Sempre levando pra pescar. Pelo ano, sim. Comia pelo ano. Exato. Comia pelo ano e pagava com pescaria. Mas não dá sempre pra você adquirir um ano de sobrinho. Ah, só sim. Na pescaria. Ah, não, não dá. Não pescaria, dá. Cocaína, você tem que diversificar o pagamento. Certo. Além pastel disso... com coca. É. Além disso, tinha um doce. Ah, um rabinho de tatu. Um canudo de leite. É boa. Quem pode usar pra pescar também, né? Também, um também. Leite condensado. Vocês comiam a isca, usava também. Era isso. Só que minha mãe ficou preocupada com essa situação. As mães se preocupam demais, às vezes. É verdade. Ela falou pra mim, ó, não vai mais pescar com seu tio, não? Porque... Você volta aqui com o cu sangrando. Eu já tô no lençol da casa. Eu gasto antibiótico pra... sarar você. Você tem que dormir com travesseira no meio das pernas, porra. Essas DST não tá me ajudando, viu? Eu compro doce. Você tá tossindo sangue, porra. Toca ficar tirando anzol do rabo. Você vem aqui com essa roupa de couro que eu tenho que cortar pra tirar, rapaz. Tá mais apertado do que quando tava na vaca. Puta que eu pariu. Não sei se você sabe, mas... Seu tio tá marcado pra morrer. Eles vão matar ele e vão matar você junto. E você acreditou nessa história? Ah, lógico, pô. Você tem 6 anos de idade, lógico que você vai morrer qualquer coisa, cara. 6 ou 7? E outra, numa família negros, todo mundo tá marcado pra morrer. Ela só constatou. Mas era o lado branco da família. Ah, era o irmão dela, então. O que é pior... Aproveitado uma família de negros. Porque ele tava marcado pra morrer pelo lado negro. Exato. Lado negro. Ah, beleza, cheguei na casa do meu avô. Que ele morava com meu avô, aí ele já veio com a proposta. E aí, sobrinho? Quer pescar? E aí, pedaço de carne? Hoje a pescaria vai ser de morrer, hein, rapaz? Você já assustado. Aí falou, você não quer comer um doce? Como eu tomo, digo, um doce. Ah, eu falei, senhor tio... Por obséquio, queira me perdoar. Puta rolê da hora. Tio Branco. É. Tio Branco, puta rolê da hora, mas eu não vou nem fodendo. Por quê? Por que que eu não posso ir? Minha mãe falou que se os caras que vão te matar vão me matar também. Você jogou a real. Eu falei, eu não quero morrer. Não, intimidade gera isso. Exato. O cara já comia teu cu. Você vai esconder isso dele? Não. O cara já viu a parte mais íntima sua, que é o cu. Não, você tá certo em falar. Você tá certo. Quando tem acesso digital ali, já tá. Exato. Passou digital, tá desbloqueado. É, então. Pode falar. Ele ficou chateado, chorou. Ficou muito chateado. Ou pior, alguém vai me matar. Até ele não sabia. Alguém me jurou de morte, cara. Eu paro de comer meu sobrinho, pelo amor de Deus. Foi a sua mãe, não foi? Já pega o fuzil com essa tirada. Morra, filha da puta. Billy, é você, Billy. Foi mais ou menos essa a reação. Não me mata que eu tô com cãibra. Não me mata. Pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Negros malditos. Não, mas quando a gente fala morrer de tesão, é normal. E aí? E aí isso foi um excesso de honestidade. Uma exceção. Acho que foi um excesso de honestidade mesmo. O pior tipo de excesso, vou falar a verdade. Exato. Você tem que mentir. Por isso é exceção. Você tem que falar, não, eu sou heterossexual agora. Agora. Não posso comer doce, nem dar otova. Eu sou diabético. Hoje. Eu sou diabético sexual agora. Não posso dar um cu em troca de doce. Mas ele ia me comprar uma coxinha, e aí? Mas acho aí que eu não pensei nisso. Não, mas aí é outra história. Ah, e aí você tem que dar o cu. Aí não, coxinha. Tem que, aí não tem o que fazer. Mas eu não quero morrer. Não quero morrer. Coxinha é coxinha, jogo. Então foi um excesso de verdade ali que você cometeu. Ele ficou chateadão ou não? Ah, quase quebrou a casa, mãe. A questão é, quando morreu esse tio? Ah, ele morreu com 23 anos. Naquela época ele tava com uns 16. Demorou pra caralho. Dava pra perder um doce aí, hein? Dava pra comer muito doce, hein? Que burro, bicho. Mas morreu assassinado ou... Morreu com excesso de paulada. Assassinado? Muito sexo. E daí os sobrinhos se juntaram e falaram, agora é minha vez, pô. Muito sexo. A sobrinhada... E a sobrinhada negra? Oh, é. Um pauzão, bicho. Na verdade, morreu no primeiro ali. O resto comeu todo o corpo morto. Só rechearam o canudo de doce de leite. Só que recheado, manteve quente aquele corpo há muito tempo. Ali. Os caras devem estar vivos, mas era só porra quente. Ó, oh, tá até babando, mas ela tava expurgando bigata um porra, né? Tava expurgando sêmen pela boca, já tá babando, ó, tá vivo. Isso no segundo, né? Dá até pra beijar na boca, o negócio. Não por isso, né, gente? Não por isso aqui. Ah, e fica a lição pro ouvinte aí. Come melhor quem come por último. Mas então foi isso. Então o seu tio acabou morrendo ali... Assassinado, vamos dizer assim. Não sei se assassinado, se foi tesão. Né? Pode ser os dois. Não, mas às vezes ele tava apanhando e ele falou, nossa, que delícia apanhar. Que delícia. Ai, que tesão. Ai, que paulada na orelha boa. Ai, sou virgem de boca, viu? Quebraram minha mandíbula agora, ah, beleza. Eu nem precisava dos meus dentes mesmo. Mas e você, Ganso? Você tem uma... Uma cara de exagerado. Uma vida de A sua excesso. Vida é um exagero, entendeu? A sua vida é um excesso. A minha vida, eu sou um cara de excessos. Não, a sua vida é um excesso. Não precisaria ter. Ah, exato. Obrigado. Tô aqui pra elogiar. Cara, já vocês falaram de excessos alimentícios, né? Como falou de excesso de sexo? De vida do tio dele. É uma história de excesso, hein? Parecia um Lobo de Wall Street essa história dele. Vou falar de um excesso de orgulho. Ah. De orgulho? Talvez de orgulho, um excesso de... Mas excesso de orgulho, quando que você determinaria o excesso? Então, o orgulho é foda. Vamos voltar um pouco. Eu não sou um cara que... Nossa, que orgulhoso que ele é. Dele mesmo, no caso? Não, de tudo. Da vida. Não tem um excesso de brilho. Sim. Eu deixo as coisas... acontecer. A vida acontece. Entendeu? Então eu procuro interferir o menos possível na dialética da vida. Então eu não sou um cara... As coisas têm que ser do meu jeito. Pelos meandros até fazer o seu jeito. Sim. É nada a ver o que você falou, mas tudo bem. Mas ficou chique. Ficou da hora. O que o Leandro tem a ver com isso? O irmão dele. Eu trabalhava no... um determinado estalagem. Colégio, quem dera fosse do estalado, apesar que eu lidava com animais também, que são adolescentes, é verdade, adolâncias, e no caso, pessoas que comem descontroladamente, arrodo. E aí o Billy também estava lá, e trabalhava nesse determinado lugar, e pô, eu não sou um cara, vamos dizer assim, que... Acredito que o trabalho dignifica o homem, entendeu? Então eu trabalho o meu, faço um trabalho bem feito. Sim. Pra viver minha vida em paz. Sim, não, e faz muito bem. Então, questão de trabalho tem que ser assim mesmo. Não, eu não bato punheta pro meu trabalho, nossa, que tesão. Ah, nossa, se o meu chefe me oferecer um doce, eu dou o cu pra ele. Eu não tenho isso. Nossa, você vai ter férias? Não, mas paga minha férias que eu quero trabalhar. Nossa, me dá férias em dinheiro. Não, eu quero tirar férias. Não, entendeu? Então... Sim. Eu levo a minha vida de boa nesse sentido. Ótimo. Quando eu trabalho nos lugares, o que eu faço? Faço críticas aos lugares, mas igual critico vocês aqui, mas para que vocês melhorem. Entendeu? Mas nem todo mundo recebe tão bem igual a gente. Exato. Nem todo mundo dá risada. Acho que só a gente dá risada. Às vezes você critica o lugar, as pessoas acham que você tá tentando destruir o ambiente, mas não é isso. Não, você quer melhorar. Você quer melhorar o lugar. E aí, um dia, era uma sexta-feira de novembro. Peraí, isso daí dá uma música. Quer cantar, não? Vamos ver até o fim se eu solto mais alguma frase. Tá, beleza. Era uma sexta-feira de novembro. O que aconteceu? Eu tinha que pegar uma quantidade de prova. Assim, ia ser umas 500 provas. Era prova pra caralho. Nossa, era muita prova. E aí, Era, aliás, perdão, não era na sexta-feira, era na quinta-feira. Ah, não vai dar mais música, então. Na quinta-feira de novembro, não? Não, ficou muito dia a dia. Se fosse então. Quarta-feira. Quinta não, não tem uma sonoridade. É, é. Quarta-feira é dia de feijoada. Quarta! Quarta chuvosa, daria. Agora quinta não cabe. Não. Então a gente. Eu tinha que pegar lá umas questões de 500 provas. Na quinta-feira. E. Pela... Corrigir ou tacar fogo na prova? E... Né? Corrigir. Ah, 500 provas não. Só que pela legislação eu tenho. Uma semana pra corrigir. O que, que eu pensei? No final de semana, vou trepar igual um louco. Até me dar câmera. Até me dar câmera. Que objetivo é esse? Não, mas você não entendeu. Por quê? Porque ele vai trepar igual um louco depois daquela gozada que você tem a onisciência do planeta, você corrige 500 provas em 2 minutos. Aquela que o cu sangra. É, quem no cu não sangra quando goza, né? Porra, bicho. Isso é louco. Sai sangue do nariz, do cu, da orelha. Dá aquela pontada no peito, né? Quem não tem isso? Famosa cãibra. É um tipo de cãibra. A gente fez um churrasco, os senhores até estavam presentes nesse... Ah, já éramos vivos. Já éramos vivos. Os senhores estiveram presentes. Era aquele feriado do 15 de novembro que deu pra emendar. Que então, é até próximo ao seu aniversário. É, então, eu fiz um churrasco de aniversário lá dos meus pais, chamei os senhores, chamei o Billy. Fomos de fraque. Exato, Anderson, você tava com aquele vestido vermelho de bom caimento. Sim. Aquele que ele dança bolero, sabe? Sim, valoriza os seus seios. Exato. Que hoje são 6 seios, né? Porque as dobras da barriga já parecem teta também. Mas é leitor. O leitor de vestido, né? Claro, cara. E aí, rapaz, então eu nem me preocupei. Não tem com o que se preocupar. Não tem uma semana pra fazer. Exato. Né? E mesmo que eu tenha passado ali a sexta de feriado, sábado e domingo, ainda me restavam 4 dias pela matemática básica. Tranquilamente. Só que chegou na segunda-feira, vem a pessoa que se dizia minha chefe, e realmente era. Geralmente. Eu sou sua chefe. Ah, realmente. Ela achava que mandava em mim só porque era uma autoridade ali. E mandava. E ela falou, por obséquio. Pênis grosso, não falou isso. Qual que era o seu apelido lá? Pênis médio. Ganso. Pequenino pênis médio. O médio você colocou por conta? Eu tentava lançar ela. Oh, cadê o pequenino pênis médio? O médio sou eu. Chegou o médio, gente. Todo mundo. Chegou o médião. Aquele da média, sabe? Eita, eu sou aquele que passa na média. Aquele que excede a média. E aí, tá, ela chegou e falou, cadê as suas provas? Deve estar no meio do olho do meu cu, só falta, não falei isso. Falei, pensou, mas... Estão em casa. Eu falei, não, mas você tem que me entregar as provas hoje. É, falei, opa, Lelê. Tchacanobral. Aí apertou a tecla SAP, né? Vamos checar aqui a legislação. É, falei, eu tenho uma semana pra corrigir a prova. Ela falou, não, nesse mês você não tem... Porque foi combinado. Eu falei, pô, e aí que tal? Às vezes seu chefe combina coisas com ele mesmo. E aí, pô, só esquece. Ou combina com todo o professoril, menos com você. Você não tem culpa. Não, combina só com os pênis pequenos, e não com os médios. Não, eu pequenos pênis médios. Pequenino, por favor. Pequenino pênis médio. E aí? Realmente, eu não tenho o que fazer. Você é inocente nessa. Eu sei que ela falou, você tem que me entregar hoje. Eu falei, hoje eu não vou entregar. Por quê? Não fiz. Porque você tinha um prazo. É, eu tenho um prazo, tá dentro do prazo. Não fiz. Ela falou, mas o calendário diz que você tem que entregar hoje. Eu falei, mas quem fez o calendário? Ela falou, fui eu. Eu falei, então muda a porra do calendário. Ou o calendário que é Deus aqui, o calendário. Não pode mudar o calendário. Não pode ser simplesmente... pegar o Excel em vez de colocar, pintar a segunda, pinta a porra da quarta-feira. Ela não aceitou muito bem a crítica, porque talvez o calendário fosse Deus mesmo. Mas eu você não tava falou sabendo. Nesse tom? Não, só falei, mude o calendário. Te entrego na quarta. Eu falei, eu vou entregar na quarta. Não mentir. Você já percebeu que quando a pessoa não quer cumprir o que... um combinado ou algo que ele é obrigado a fazer, a pessoa fala com boca mole, normalmente? Vai na quarta, vai na quarta. Me deu cãibra. Ai, que cãibra. Mas você não vai gozar, me deu cãibra. Ele, não, mas eu queria gozar hoje. Ó, tamo em dois, um gozou, tá bom. 50%. Pra falar a verdade, eu gozei duas vezes, então foi 100%. Ah, eu gozei por você, vai. Ah, eu gozei pelo cu também, que quando me dá cãibra, estende tudo. Eu gozei aí dentro de você, então os dois gozaram. Foi quebra da próstata, que eu tive. Mas tá. Mas não valeu a pena. Não, foi, eu vou entregar na quarta, tá na legislação, papapá. E ela ficou putaço. Mas aí você não controla. Era meio-dia, mais ou menos? Meio-dia e 50, não lembro exatamente. Deu um intervalo. Quer falar meio-dia e 37? Meio-dia e 37. Tá. O duro... Pode ser que seja mesmo. O duro... E daí deu um intervalo das três, veio a chefe. Da chefe. Que também achava que mandava em mim só porque era chefe dos chefes. Mandava. As pessoas se apegam muito à hierarquia. Se prende a detalhes. Ah, tá sobre... escrito aqui na minha carteira de trabalho que eu mando em você. Rasga essa porra, então. Mas aí você não manda mais. Né? Mas e daí aí... também recebi mesmo. E aí ela falou assim... Fiquei sabendo. Fiquei sabendo, pequenino pênis médio. E você ali, médio. E você não entregou as provas da data? Eu falei, opa, não é que eu entreguei na data. Minha data? Eu vou entregar na data. A data tá lá na frente. Ele falou, não, mas por que você não fez o seu trabalho? Porque eu não precisaria ter feito ainda. Porque eu não fiz, mas ela falou, mas por quê? Eu falei, porque, vou te falar, teve um feriado, chamei meus amigos, fizemos um churrasco. Fomos em Albuquerque. Celebramos a vida. Comemos cu de curioso. Hierarquicamente. Comemos o cu de quem tá lendo. Comemos o cu de pessoas que se acham autoridade no meio do trabalho. E o cu do Billy também, né? Não, o Billy que é uma autoridade. Ele tava no canto da sala sem graça. Esse filho sofreu na vida, né, menino? Não, eu falei, não, celebrei a vida, comemorei meu aniversário, fiquei com a minha família, Lupita era pequena. Falei, fiquei com a minha filha, Eu não tinha obrigação de entregar. É, eu fiquei com a minha família pra fazer isso durante a semana e foda, você quer um pau médio, caralho. Já falei que é pequeno. Pequenino pênis. Médio. E aí ela falou, não, mas... O mercado de trabalho não funciona assim. Ela fala, eu, por exemplo, se o diretor, que é o chefe do chefe da chefe, no caso... Eu tô percebendo que você tava numa escala. Eu tinha mais chefe do que amigo de trabalho, por exemplo. Mais chefe que aluno, né? Se ele me pedir alguma coisa, eu deixo de fazer na hora, eu deixo a minha família e eu trabalho, eu tenho que focar. Manter meu emprego, não sei o que lá, bababá, tinha que nobrar o Lelê. Fez aquele discurso. Esse tinha que nobrar o Lelê é um tipo. Não, é aquele tem que falar em todo discurso, não sei. Não, é aquele discurso que você parou de ouvir. Ah, tá. Blá, blá, blá, uísque essa X. Daí ela falou, não, porque passa, tem que se dedicar. Papapá, o papo da meritocracia. Que não, é isso lá. Ele parou de prestar atenção quando ela falou assim: quando o meu chefe me pede. Pediu pra ela, foda-se, já não é comigo. Eu não tenho chefe, mas... Eu sou espírito livre. Eu não tenho chefe, se você tem chefe, o problema é seu. Aí você tem que fazer mesmo. E aí, ela foi falando lá, porque já tinha deixado de viajar, porque o chefe pediu. Eu olhei pra ela e falei, eu queria ser muito igual a você. Não, mas peraí. Não, não, não. Ela tinha razão até esse ponto, não. Porque você ainda tava no prazo. Não, então você não tinha que vai largar a mão de nada. Mas eu falei, o meu sonho é ser igual a você. Eu deixei a minha filha chorando no canto. Não dá atenção pros meus filhos. Os meus amigos que foram no churrasco ficam lá. Tipo, eu queria me dedicar ao trabalho, porque era o meu sonho. Porra, imagina o quanto eu seria feliz. Tesão no trabalho. Porra, 90% hoje da depressão é porque o cara não tem tesão no trabalho. Agora é o cara que tem tesão no trabalho. Porra, bicho, imagina, você fala, você acorda e fala, porra! Segunda! É trabalho, caralho! Oh, eu vou ter que acordar 4:30 pra trabalhar, vocês têm ideia? Vou consertar um fax, porra! Que tesão! Se eu não conserto o fax, esse mundo não funciona, porra! Dentro do mandalé funciona, porque tem e-mail. Tá? Cala a boca! Não vai funcionar o meu fax! Seus antifax! Faxistas! Seus antifaxistas! E aí, eu falei, eu queria, mas preferi me dedicar, porque eu sei que eu tenho prazo, papapá. Ela falou, não, não, você tá errado. Você vai assinar uma advertência aqui, falando que você não entregou as suas provas no prazo. E aí que eu começo a cometer excessos nessa história. Porque eu falei, não vou assinar. Porque as provas estão no braço, eu tenho até quarta-feira. Se eu não entregar na quarta, eu assino. É, exato. Ela falou, não, eu tô mandando, sou sua chefe, você tem que assinar. Eu falei, não, tenho que assinar, porque... Então isso... quer dizer, se você mandar eu enfiar o dedo no seu cu, tem que assinar. Exato. Nem fodendo, vou perder de novo. E mesmo já tendo esse emprego agora. E aí ela falou, não, assina. Eu falei, não, assina. Falei, não, assina, não assina, assina, assina, não assina. Falei, assina. Fala, assinar, então. Quem manda na minha mão sou eu. Aí ela foi uma... matou ela. É bom, é bom. Não, aí, velho, aí fudeu. O bug foi uma discussão adulta. Ah, né? É, aí, cara. Como vai sair dessa? Como vai sair dessa? Não, quem manda na mão é dele, cara. Fala, mas eu mandei em você. Aí depois ajudar, minha passou um professor atrás e falou, vixi. Não, ali você quebrou ela. Não aí, aí não tinha o que falar. Aí. Mas realmente, daí as duas putaças, porque eu sou o anti-autoridade, segundo ela. Falei, vai dar aula que tá no seu horário. E fui lá. Isso eu vou porque é a minha obrigação. Isso eu vou porque é o meu trabalho. E a única coisa que eu gosto do meu trabalho é dar aula, porra. E não aguentar a cara de puta velha. E saiu. Puta velha divorciada. Desquitada. Exato, vagabunda. Fica trancado dando ordem pra professora aí. Por isso que é mal falada, cara. Mas como assim mal falada? É, eu falo tenho mal. Que ir pra minha aula. Se vez de dar... eu que falo mal. Se em vez de dar ordem, der sucura, mas feliz. Exato. E aí, foi dar minha aula. Não tava feliz. Ela não tava feliz. Eu tava de boa. Você não. Porque pra mim, foi uma discussão puramente normal. Eu também acho. Eu não sou de guardar mágoa. Entendeu? Então, pra mim, fui lá. Dei vai assinar? Não vou assinar. Não vou assinar, aula. Todo o meu direito. Ela me chamou, terminou o horário. Falsificou sua assinatura. Daí ela me chamou na sala lá, com as duas chefes, né? Já chorando, né? Cara, uma tava segurando a cara de choro, realmente. Falou, ó, você vai ter que assinar uma advertência aqui. A advertência tá escrito aqui. Professor... Acho que manda em tudo. Não. Professor de pequenino pênis médio. Pequenino pênis, eu acrescento... Você põe um adendo aqui. Não, né? Daí fez aquele puxado médio. Deu aquela puxada assim pra escrever pra cima. Aquele Vzinho lá. Médio. Cara, ela colocou assim, falou, você vai ter que assinar essa advertência, já que você não concordou com a outra, tava escrito. Professor diz colocar a família antes... da escola. Ah, isso eu assino. Eu falei, era isso que tava na primeira? Não, não assinaria. Isso é uma advertência ou é uma promoção? Pô, eu posso emoldurar isso aí. Que eu tô numa porra de uma escola religiosa, caralho. Que todo mundo fala que tem que conservar a família. Chama todo mundo de irmão. Exato. Aí agora eu vou assinar porque eu prefiro a família. E eu quero. É, pô, então você é seu chefe. Eu sei os princípios aqui do negócio. Acho que nem todo mundo sabe aqui. Missão, visão e valores, bicho. É. Aí não tinha como eu negar realmente. Não, tava certo. Eu coloco a família na frente do meu trabalho. Assim como eu coloco os meus amigos na frente do meu trabalho. Você colocou uma foca morta na frente do trabalho. Mendigo na frente do meu trabalho. Capivaras. Capivaras não, porque você veio de lá. Meu Ford K95. O Billy, eu coloco na frente do meu trabalho. Põe faixas. Caramujo. E aí, assinei. Só que Aquelas mulheres já fecharam a cara, pá, assim, nem despediram. Só. Mordeu a tampa da caneta antes de assinar? Só pra saber se fez uma porque... cena. Não, mas talvez na... aquela meio sexy. É, sexy. Mas coisa é... típica de pequenino pênis médio. É. E aí eu fui... Fui pra casa, né? Eu trabalhava... Feliz? Não, fui... Não, feliz por quê? Pelo... Pelo documento assinado. Olha, ó, prefiro aqui. Tira um xerox e enquadra isso daí pra mim. Daí, rapaz, eu cheguei em casa e fiz um breve resumo de tudo que aconteceu naquele dia. Bem mais curto do que isso agora que você tava falando. Né? Provavelmente. Sim. Porque lá ninguém ficava questionando o tamanho do meu pênis. No resumo. É, exato. Porque de lá eu aceitava que era médio. E às vezes grande. E aí, rapaz, falei pra Ju, acho que vou ser mandado embora. Ela falou, por quê? Expliquei tudo. Daí toda vez que eu falava médio, ela falava, não médio. Ela acrescentava, puxava mais. Ela puxava um vizinho na frente do médio, não. E aí, rapaz, ela falou, por que você só não assinou a advertência? Porque estava errada. Falou, eu falei, porque estava errada. Eu estava todo meu direito. Ela falou, e daí? E daí que eu percebi que eu cometi um excesso, entendeu? É. Pensando o quê? Porque se eu tivesse assinado a primeira... Insistir no acerto. Porque se eu tivesse assinado a primeira advertência... Você quer ter paz ou quer ter razão? Cara? Exato, foi isso. E aí que eu volto no começo da história. Normalmente eu nunca quero ter razão. Eu tô um pouco me fodendo pra quem tá com a razão. Eu só quero paz. Mas... Não nesse dia. Não nesse dia, cara. Eu fui até as últimas consequências, cara. Eu fui questionando a autoridade delas e se tem uma coisa que seu chefe odeia ou aquele que se acha seu chefe é se questionar de autoridade, cara. Qualquer coisa coloca a autoridade dele em xeque, ele... E ali, cara, eu fui no mês de novembro e dezembro, eu era como o questionador das autoridades. Eu era o... E às vezes era só um tem café ainda na garrafa. Exato. Tudo você questiona, Ganso. Exato. Tudo você quer questionar aqui. Ah, porra. Pequenino Vênus. Médio. Outro questionamento. Não, isso não é questionamento, é médio mesmo. E tá calor pra caralho, é dezembro. E aí ela falou, por que você só não assinou? Você assumia que tava errado. Eu, mas não tô errado, caralho. E aí foi isso, cara, eu percebi que eu... Então você chegou com orgulho pra mostrar pra ela que você preferia não, a família dela. Não, era um orgulho, ninguém fala, ninguém chega com orgulho, o cara fala, ó, vou ficar desempregado. Bem, orgulhão. Não sei. Daí foi isso, eu cometi um excesso pra ter a razão, cara, que normalmente... Eu não julgo quem luta pela razão. Quem luta pela razão, não julgo quem luta pela paz... Porque você quer ter paz. Eu quero você não julga. Eu quero ter paz, mas nesse dia, cara, eu fui até as últimas consequências pra mostrar que eu tinha razão. E como eu tinha razão, eu fui demitido, realmente, cara. Ai, que legal. Dia 5 de dezembro. Demissão. Depois que eu entreguei todas as minhas notas lá. Agora, se você pode assinar uma outra coisa pra gente. Não, a mão é minha. A mão é minha. Droga! Eu ensaiei pra tudo, menos pra resposta. Esteja certo lá na calçada, filha da puta! E vamos voltar à matéria aqui. Ah, gente, vamos dar preferência pra família. Se você tivesse certo, brigue pela justiça, gente. Que você tende a só ganhar com isso. Você lá fora, mentiroso! Vou ficar sem ceia de Natal! Eremitas! Me chamaram pra ir na casa dela, mas ela não foi convidada! Filisteus! Chicos religiosos! Leprosos! Hereges! Leprosos! Católico! Mas não foi nem o primeiro nem o último lugar que me mandou embora, então, porra! Ah, sim! Tamo nessa aí, tamo bem. Mas esse foi um marcante onde você não precisaria. Não, porque. Mas você não ia durar lá, viu? Não, você não ia durar. morar lá. Eu não ia porque... Não. Como era uma escola religiosa, tinha um capítulo do livro que falava a criação do mundo. Falava, gente, pula essa parte. Não, mitologia não é comigo. Aí aqui, eles viam os alunos e falaram, mas você não vai falar de Deus? Eu falo, gente, isso aí vocês viram na aula de religião. Eu não tenho nada na mitologia, gente. Isso aí não é geografia. Isso aí eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu nem sei. Pangeia! Não, mas não teve Pangeia. Se Deus me criou pra acreditar que ele não existe, que é? E aí? Você tá indo contra Deus. Não, pera. E aí? Eu acho que chegou a hora daquele momento aleatório do Jamazinho, de um podcast mais aleatório ainda. E aí, pessoal do Chorume, aqui é o Gustavo Sobral, host do Indigentes Podcast. É um podcast que está começando agora e tem basicamente como premissa dois caras que estão bebendo uma cervejinha e falam sobre algum assunto. Nós temos um episódio, por exemplo, sobre mistérios, que fala sobre grandes mistérios da humanidade. E temos, por exemplo, um também que fala sobre como o mundo estará daqui a 50 anos. Tudo isso à base de álcool. E eu convido vocês para ouvirem. Nós estamos em todas as plataformas, entre elas Spotify, etc. Indigentes Podcast. O que é podcast, Bob Esponja? Considerei excesso, mas pessoas consideraram excesso. Daí eu falei, talvez essa pessoa, talvez o meu excesso seja muito alto. Pode ser isso. Daí para os outros seria um excesso. Era no final do ano passado, a gente já não estava tendo mais visita nos Anjos da Alegria e tal. A gente foi todo para um boteco e falou assim, vamos sabadão à tarde, tá de boa, vamos lá. Daí a gente chegou lá, era umas, sei lá, 1h30, 2 horas nesse boteco. E cerveja barata pra caramba. Cerveja de 600ml é R$3,50. Ah, barato. Barato. Daí falava, vamos ficar lá, vamos ficar bebendo e tal. Duas cervejas eram R$7? Duas cervejas, R$7. Ah, mais barato. Ok. Não, e tamo ali bebendo, isso... Vai mais três cervejas é R$10,50. Aí já tá. Né, eles não descontam nada mesmo, viu, gente? Dependendo da quantidade aí. E a gente bebendo, trocando ideia. Tinha gente que ia chegando, o pessoal ia saindo dali da mesa nossa. Só que tinha aqueles 5 que se manteve desde o começo. Você? Eu, o Rocambole, que já veio aqui. Rolambole. O Rolambole. O Aladim, que já veio aqui gravar também. E mais dois que ainda não vieram, mas escutam o Chorume e querem vir. Nem vem. Né? Ah, não, eu também não quero. É. Tudo bêbado, filhas da puta. Se não vieram é porque é ruim mesmo. É porque o Lopes chama cada merda pra vir aqui. Se ele chamou os melhores até agora... Se, eu não, se não vier é porque fudeu mesmo. E daí ficamos ali bebendo e troca ideia, você não vê a hora passar. Não, ainda mais se você não tá olhando constantemente pro relógio. Exato. E outra, às vezes quando você olha pro relógio, você não vê a hora passar também, porque é muito devagar. Porque você só deu aquele frame. É. Daí começou a anoitecer, tamo bebendo. E aquele boteco quase vira a noite toda, né? Ah, vamos bebendo e tal. Pessoal chegando, ah, vocês estão aqui ainda. Pessoal que tinha saído do começo e voltou. Pessoal saía, voltava. Ah, vocês estão aí ainda? Ligava, vocês estão aí ainda? Tamo aqui. Tá. E lembrando que R$3,50 a cerveja, né? Vocês marcaram isso. Ah, sim. Marcando. Daí, e amendoins, tinha salgadolas. E daí, uma hora a gente viu o pessoal puxando o portão pra fechar, falou, vai fechar, hein? E eles fecham 4 horas da manhã. Sim. Daí falou, mas peraí, mas vocês não fecham às 4? Ele, é sim, mas já é 4:30, caralho. Né? Então vambora. Foi lá pagar R$3,50. Só beberam uma cerveja. Filha da puta. Morna ainda, filha. Os caras tá há 12 horas aqui. Beberam uma cerveja só. Tá na metade da garrafa. Tem que esperar acabar. É, e nem, e tá pedindo, choca a cerveja já. Pediram a saideira ainda, bicho. É. É 50% de desconto na conta. E daí a gente, na hora de pagar, a gente tá naqueles 5 finais que estavam ali. Pagamos 80 conto cada um de cerveja. Na hora eu falei, não, gente, mas você tem que contar que estamos aqui desde a tarde até 4 horas da manhã, então não é até justificado isso tanto, né? É fora que o pessoal vai saindo, vai pagando um pouco. Então, é, mas isso aí eu não contei. Eu contei só os dos 5 ali. Saímos dali e falou, será que ainda tem algum boteco aberto? Né, 4 horas da manhã, você pode achar um outro lugar. Ou algum abrido. Não achamos, ficamos um pouco, como fala, fica aquela comoção geral ali, daqueles 5 bêbados da calçada. Daí cada um foi embora pra sua casa, mas daí o pessoal falou, nossa, mas vocês pagaram 80 conto só de cerveja. Não, eu falei, 80 conto cada um de cerveja. E o pessoal achou um exagero isso daí. Você acha exagerado isso, Ganso? Você que é um cara que não bebe. Vamos ver. Mas sabe da litragem pra se hidratar. Sim, o quanto é importante você estar constantemente se hidratando. 5 vezes 8? 40. 40. 400 conto de cerveja. De cerveja a R$3,50. Dividindo a R$3,50, você vai ter aí mais ou menos 115 litros de cervejinha. Em 5 pessoas. Em 5 pessoas, cada um bebeu mais ou menos... Quase 25. 27 litros. É. Bastante. Mas em... Excesso. Em 12 horas. Ah, mas se você tem que beber 2 litros de água por dia... Mas é água. E aí? Só que a cerveja é diurética. Então. Então você mija mais também. Então a água talvez você não ia precisar de tanto. Capaz de você ficar até desidratado bebendo cerveja. você mija mais do que bebe. Exato. 25 litros cada um, mais ou menos, 27 litros. É. Não foi um excesso. Você acha que foi excesso? Foi um excesso. É, eu acho que o meu excesso tá muito alto. Então, pode ser isso. E o pior ainda, que o Zop, quando fica bêbado, fica muito extremamente chato. Não, peraí, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Eu achava que eu ficava mais... Eu sabia. Eu achava que eu ficava mais social. Inclusive, você já é extremamente social, não, então mas, mais social. Eu achei que eu ficava... Inclusive, eu tenho uma história de excesso sobre isso. Ah, eu achei que eu ficava mais elegante. Então, não. Por favor, Gabriel Osmar. Do meu excesso de sociabilidade? Não. Do meu excesso. Do seu excesso de amizade com o Zop. Do meu excesso de amizade com o Zop bêbado. Nossa. Esse saudoso rapaz, baixa estimativa de vida. E baixa capilaridade também. Também. Baixa capilaridade, parece que eu tenho alguma. Em certa vez, ele apareceu no meu aniversário e ele garrou o bebê na manguaça. Eu tava nisso. Eu acho que você foi, mas você foi mais cedo embora. É, fui bem mais cedo, é. Porque foi um almoço ali e tal. E era uma época, aí ninguém conta, mas o Zop tava recém-divorciado, é. Ele tava com salto... Tava solto na vida. Ele tava com salto da bota saindo do cu dele ainda, rapaz. Tinha tomado o pé na bunda. Era aquele salto quadradão, bicho. Plataforma. Tinha recebido um pé na bunda. Chamou de Anabela. Anabela chute no saco. Então ele tava todo depressivão. Exato. E daí rolou um almoço, rolou uma cerveja ali normal, todo mundo bebendo um pouco e tal. E nesse dia, um outro colega nosso estava presente e tinha levado uma garrafa de uísque. E não era... E eu tinha uma... É, o Arnold Schwarzenegger. É, Jagmaster. E eu tinha uma garrafa zerada de Jagmaster. Não, não, Jagmaster. Jagmaster. Jebamaster. Jebamaster. Jebamaster. Porque amargo o gosto. É. Não, eu não sei, o que pera que é? Não, mas peraí, mas por que você assinou como Jebamaster o amargo o gosto? Não, eu não sei. Mas 60% é glicose, como é amargo? O que é o... É docinho. Não, eu sei, mas o que é? É um docinho. É um Scott? É um docinho. Talvez. É o docinho do tio do Nanders. É, exato. Então tá, era uma bebida feita de rabo de tatu ali. E ambas as bebidas não são tão light de teor alcoólico. Não, é. não são. Só um minuto. Agora tem um ouvinte pensando, ah, mas tem a... Você quer um link ao vivo? Tem a bebida, quase ao vivo. Tem a bebida Stroveiga, que tem mais teor alcoólico que Jack Vasco. É, absinto, né? E o uísque. O absinto teria morrido, caralho. Tomara caralho. Que tenha mesmo. E que ele beba e morra. Mas aqui a gente só trata de realidades. Sim. Eu gosto de trabalhar com a realidade. Tirando o Anderson. Mas o Anderson é um alívio cômico. É um alívio cômico. Toda história alguém come o cu dele. Mas sabe o que você traz essa história aí? É que se ele não conta, ninguém ia saber. Mas ele tem que causar um alívio na galera. Existe outra maneira de aliviar o coração das pessoas. Ah, eu não conheço. Mas aí, o que acontece? O rapazote ali começou a jogar. O adolescentão, que achou que era adolescentão. Ele achou que o namoro dele tinha terminado na mesma época que começou. Então eu tinha, ainda tava com 25 anos. Tava no vigor. Ele achou que... Aquele fígado, bicho. Ele achou grandão. Que não tinha perdido 10 anos da vida dele. E perdeu, viu? E perdeu. Porque apareceu chance de comer gente que, pelo amor de Deus, eu jogo isso na cara dele pra sempre. O pior é que o Ganso, ele encaixa isso. Cara, até judiação. Não... Judiação. Aquela entrada na mente sutil que só ele vai saber. Apareceu pra dar umas botadas nele, cara. Pra outra, pra dar judiação, botada. São tudo fila da puta vocês aqui. Aquela botada em francês, né, bicho? Eita! Obrigado, mas... gente. Obrigado. Acontece. Acontece mais com ele. Com ele é frequente. Acontece. Aí, o que acontece? Que acontece que ele começou a afogar as mágoas ali, né? Uísque, cerveja, Jebamaster, uísque, Jebamaster. Uma manga. Manga. Que ainda tinha, né? Um copo de leite. Vou me matar. Queria se matar. Tava doido. E sozinho, ele bebeu, eu acho que toda a garrafa de uísque e metade do Jebamaster. Ele tava bêbado. Sim. Ele não lembra por consequência. Provavelmente não. Lembra de flashes. Você não tá falando isso pra ele ter que... te dever uma garrafa de uísque e uma de Schwarzenegger Master. Então, a de uísque não, porque não era minha, mas de Jebamaster deveria. Sim. Maldito! É uma bebida que você gosta. Sim, que eu trouxe da Itália ainda. Ah, então ele não tem como pagar isso. Não, mas existe aqui. Mas é o mesmo sabor? Aqui. Sim. É que ele pagou mais barato lá. Mas tinha um pequeno... Por quê? Porque eu queria guardar a garrafa, porque tinha o selo escrito italiano. E lógico que esse imbecil abriu e jogou fora a porra do selo. Então pode ser qualquer garrafa que eu comprei no mercado. Mas se ele quiser, ele faz ali, tá? Ali, se quiser. Eu escrevo, vai. Aí, o que acontece? Depois de tomar todas, e a gente já, pô, não, é melhor separar, Wesley. Toma água, não! Água! 10 anos, Gabriel! Água fria foi o que jogaram na minha vida! Ah, não sei o que, tá. Água com gelo, igual o coração das mulheres! Depois de tudo isso, ele teve a brilhante ideia de falar assim: poxa! Que vocês não comem meu cu! Depois disso! Billy! Volta pra casinha! Billy, onde você vai comer o gumi? Não. Não, isso não. Isso é demais. Querem cagar na minha cara? Tudo bem. Aí, mas... Eu aceitei de tudo aqui em troca de um lar, viu, Gabriel? Mas isso... Mas ali, passado 10 anos, ele falou, poxa, vou voltar 10 anos atrás. O que, que isso me lembra? Uma grande amizade que, que eu tinha 10 anos atrás. Vou voltar na casa desse meu grande amigo Bolinha. Não, porque ele pensou que esse tempo não passou mesmo. Falava, pô, 10 anos atrás o cara era meu amigo. Não fazia só 2 anos que o cara não dava sinal de vida. É um super social vão aí, ó. E aí a gente questionou, falou, mas por que que a gente vai na casa dele? Faz 2 anos que o cara não fala com a gente. Às vezes ele até tá de mal, sei morto. Lá, tá puto. É, ou ele se mudou. Não sei. O pior que poderia ter acontecido mesmo, a gente não saberia. É. Aí ele falou assim, não, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que... É por isso que ele tá distante. Por causa de pensamentos como esse. Eu devo ter falado isso. Eu não duvido. Porque ele não procurou a gente. 10 anos, a distância é muita coisa. Porque ele não procurou a gente, mas a gente não procurou ele. É, tem até uma certa razão. Mas não tava certo aí. Mas que a gente cansou de sempre propor e o cara não aceitar, né? Tá certo também você. Não, tá certo, realmente. Só que, o que aconteceu... Esse filho da puta convenceu da gente ir na casa dele. Vocês estavam meio bêbados também. Não tanto. Não, mas tanto quanto... a ponto de ser convencido por um careca. Na verdade, a gente quis pagar pra ver, entendeu? Então tá bom. Tá, convenci. Porque a gente sabia que ia ser uma situação constrangedora. Ah, o melhor. Só que o pior é que ele não lembra de nada. Lembra de flash. É, mas no flash tava super legal. Pra mim tava mesmo. E eis que a gente foi na casa do Bolinha, ele nos recebeu com uma cara de merda. Óbvio. Porque ele não esperava que a gente ia chegar lá num domingo. Na à casa noite. Dele. É, quase noite. Já quase noite. Semi-bêbados. Com duas pessoas que ele não conhecia, que era a minha namorada e a namorada do Churis. Que não conheciam ele amigo, também. E que não conheceu ele. Que foi um dos motivos que eu falei da gente lá, porque nem conhece as meninas e tal. Você é bom argumentador. Porque a minha ele conhece, mas já não existe. A minha ele conhece. E acabou. 10 anos. Aquele namoro, o Padre Quevedo, não existe. 10 anos, Gabriel. Meu Gabriel, tá, eu tô aqui do lado, você gritar. E daí, esse filho da puta aqui ficou relembrando histórias. Vocês foram num carro só, cada um com Não, seu... dois carros. E daí, aconteceu que ficou um puta clima chato do caramba, porque a gente chegou lá sem avisar, ninguém esperava que a gente ia, e não queria que a gente estivesse lá. Vocês não queriam estar lá? Só que eu conversando, eu tava conversando muito animado, bicho. Tava muito animado, e daí falou assim, não, mas vamos beber isso aqui que tem na estante. E daí começou a beber, ó, birita na estante. Mas, então vocês chegaram a entrar, o cara não ficou com vocês no portão não, ali. Chegou a entrar. Não, isso daí eu não sabia, ele bebeu coisa lá dentro ainda. Não, não é que bebeu. Eu a pessoa bebi, não ofereceu. Bebeu, a pessoa não ofereceu. Você deve ter pego. Eu falei, né? Aberto, tirado tudo. Ah, parece que tem um negócio ali na estante guardado. Ah, por ocasiões especiais. E qual a melhor ocasião? Agora! Seus melhores amigos aqui! entendi o que vocês falaram como o ficar chato. E o seu melhor chato, amigo né? Solteirão! Porque foram 10 anos perdidos! Não, porque a namorada do Gabriel é esquecida, Bolinha. Ah, não conheço ela. Não, mas ela é. Você esqueceu. Você não lembra aquela vez que ela esqueceu? Ah, você não conhecia ela, mano. Pelo jeito, ela é a única esquecida aqui, Bolinha. Esqueceu da gente. Igual mano. Você que esqueceu nossa amizade, mano. E não esqueça que os namoros podem acabar do nada, viu? E depois de uma longa hora, que pareceu um ano ali, a gente foi um embora. Um ano de cativeiro. A gente foi Cara, embora. Cara, vocês deveriam ter deixado eu voltar a pé de lá, bicho. Não, pior, deveria ter deixado ele lá. Ia ser o maior mais constrangimento quando ele acordasse. Então foi um excesso de bebedeira, um excesso de chatice, é um excesso chato. De conveniência. Não, é chato pra cacete isso. E um excesso de esquecimento pra não pagar a bebida, né? É, exato. Paga com pendrive. Exato. Paga em pendrives. Ele tem um pendrive de 700 tera. Porra! Transferência de 150 gigas por minuto. Ele vai te pagar esse pendrive. Você só vai voltar 300. O bicho é teu amigo. Tô fazendo pra ajudar. Ele tá fazendo curso com veterinário. Vou te ajudar, bicho. Vou resolver sua vida. O bicho é gente boa e nem tá bêbado. Eu não sabia que... Desculpa, seu... Se tem histórias chatas comigo de bebedeira, cara, agora eu tenho que pedir desculpa pra todo mundo que eu conheço. Ah, fora a vez que ele bebeu muito, queria consertar meu braço que tava quebrado. Não, mas pera aí, essa eu não sei. Manda aí. Mas aí não é exagero querer ajudar? Não, né? Não, excesso de ajuda. Então, teve um você já deve ter contado a história que você quebrou o braço aqui. Foi a vez do... Na você bike, não foi? Na bike. É, você contou. E, só que eu tava na semana que eu não estava com o braço engessado. Por quê? Os caras falaram que eu não tinha quebrado o braço. Sim. Estava com uma luxação. Aqueles espiões lá, ó, médicos. Estava com uma tala. É, não. Tava com... Diziam que era uma luxação. Sim. Né? Aí, fomos num churrasco na casa do Bolinho. Você vê que são sempre as mesmas peças. Aquele pitolito do Zop, rapaz. E num dia sem avisar ele também. A gente fez um churrasco lá sem avisar o Bolinha. E daí, esse cidadão mais o resto da festa... Não, todo mundo só tava você bebendo, não tava bêbado. Só eu mais duas pessoas não tava bebendo no dia. Eu, obviamente, porque eu tava tomando remédio. E uma outra menina que não bebia mesmo e tinha uma outra que não bebia porque era chata. E daí todo mundo começou a beber, mas beber balada louca, tipo... Misturar... Não, beber como se fosse o último dia da existência na Cerveja, Terra. Cerveja, pinga, corote, vinho quente, mas não que era vinho feito, vinho quente, não. Não, aquele vinho morno, que tava no sol na estante. Beberam umas pingas coloridas, beberam tudo, cara. Que beberam dia? Até água da torneira. Nossa. Ah, a gente tem exagerado. Excessivos. Água da torneira em americana, né? É. E daí todo mundo começou a ficar louco e duas pessoas começaram a passar muito mal. E pra ajudar nesse dia, tava chovendo pra caralho. Então a gente tava meio água da chuva também. Se sentindo numa ilha, entendeu? Numa ilha de zumbis ali. E eu principalmente, porque tava um monte de nego bêbado, não tava bêbado. Tinha uns caras passando mal, a chuva, e eu tava de carona pra ajudar. Ah. Ou seja, eu tava fudido. Na cova dos leões. E daí esse cara, que quando fica bêbado, ou ele é muito chato, ou ele quer ser um engraçadão, entendeu? Ele é muito chato. Mas que vai ficar chato. Resumindo, ele é muito chato. Que vai ficar chato, né? E daí, ele começou a fazer graça. Não, que não sei o que, não sei o que lá. E daí ele começou. Não, porque você não tá com o braço... Você tá com o braço bom. Deixa eu ajudar a consertar seu braço. Seu braço tá bom. Deixa eu hipnotizar você. Bem dormido. Bem bracito. Quando eu puxar seu braço, você vai gritar de dor. Olha como vai funcionou. Se Olha que mágica. Vai cagar, mole. Não, eu imagino que na cabeça dele ele estava falando assim: senhor, por obsequio, deixa que eu examine seu braço com cuidado. Eu sou um quiroprata, eu posso. Mas... Com a perícia de um esquadrão antibombas. Não. Mas na verdade... Imagina a aflição do Gabriel, bicho. Mas na verdade ele tava falando: pô, Gabriel, confia em mim, eu tenho aqui um relacionamento sério com a Bruna de 8 anos, relacionamento eterno. Vai durar pra sempre, meu! Tá mais sólido que um prédio, bicho. Tá mais sólido que seu braço, cara. Rapaz, isso aqui eu chamo de World Trade Center. E daí ele queria... Tenho certeza que seu braço não tá quebrado, assim como o meu relacionamento não tá quebrado. Tenho certeza. Não importa o que ela fale. Esse vírus aqui é duro. Eu sofro de câimbra. Tenho certeza absoluta que eu não vou me arrepender de não ter comido gente. E daí ele queria, porque queria pegar meu braço e puxar, bicho. Eu não sei o que ele queria. Puxar ele... no modo leigo de falar. E arrumá-lo. Ele achou que ele, sei lá, ia voltar no lugar, mas não tinha destroncado o braço, entendeu? E daí eu fugi mais do que diabo da cruz desse filho da puta, cara. Porra, mas... Até que eu tive que me exceder e xingar ele e gritar pra ele não pegar no meu braço. E capaz de ter ficado triste. Bravo, deve ter ficado não, triste. Não, eu pior que eu não lembro dessa parte mesmo, né? Eu lembro vagamente, vagamente e sim. E obviamente que depois de uma semana eu tive que voltar no ortopedista e descobri que meu braço tava quebrado em 3 lugares. É, 60 de engessado. E talvez tivesse quebrado em 7 lugares. Mas se o Zob tivesse pego seu ou braço, não teria quebrado nenhum lugar. Teria desquebrado. Eu prefiro quando ele tenta resolver fraturas com bacon. É menos nocivo. Então o Gabriel impediu o Zob de cometer um excesso, hein? Sim. E fazer você perder o próprio braço. Parabéns, Gabriel. Que é a ferramenta do meu trabalho. Sim, da sua punheta também. Óbvio. Do trabalho. Mas que até melhorou porque deu uma angulada diferente. Agora. Não parece que sou eu. Eu não sinto mais meu braço. Talvez eu teria consertado. É. Quem não, né? Puxar um braço quebrado em 3 lugares, acho que não tem o que dar errado aí. Como que foi consertado? Como que o médico... Médico! Entre aspas, como fez. Como que o médico puxou? Ele não puxou? Aí. Não. Ah, eu não sei. E você, Anderson Negão, o que mais de excesso você trouxe? Já que esse bloco virou excessos de bebedeira do Wesley Zop... Porra, não, então não. Eu sou um bêbado aqui. Virou uma intervenção. Eu acho que tudo isso é pra responder a sua pergunta lá. Cometi excesso? Provavelmente. Acho que sim. Mas eu não lembro, essa questão. Pode assumir que a chefe da sua chefe era o Zop bêbado. Você quis botar a sua família... Em primeiro lugar, na frente da família do Bolinha! Vai tomar advertência! Não. Porque a escola da vida ensina! Ele foi mandado embora da casa do Bolinha. Você acha que eu não entendo de relacionamento? Tô há 9 anos no relacionamento! Cara, não liga pra esses animais, não. Vai ser pra encerrar, porque a minha história não é de bebedeira do sol, então fica chato. Tá encerrando isso, negão. O que mais de excesso? Vai ser de bebedeira minha. Vai de bebedeira dos lobos. É engraçado a cara do Anderson Negão, porque ele tá assim, finalmente entende um tema. Bebedeira do lobos. Agora sim. Eureka! Eu achei que ainda era tradições familiares. Nunca acaba esse tema. É sempre ele. Na verdade, já acabou faz... Uns 10 episódios. Bom, no Chorume ao Vivo do Rio de Janeiro, eu e o Zop fomos na frente de aviãozinho. Ah! Nós fomos na frente. Pilotando, pilotando. Não na frente do avião. Fomos um dia antes. Exato, fomos um. Ou dois. Não, nós chegamos na quinta noite, o Ganso chegou no sábado, de manhã. Assim. Foi isso aí. Foi isso aí. Bom, falando, estamos na cidade maravilhosa. O que, que nós vamos fazer aqui? O que, que a gente vai fazer de maravilhoso? Maravilhas, maravilhas. Qualquer coisa que se faça numa cidade maravilhosa é maravilhoso. Exato. Chegamos lá, a doutora Carol nos recebeu muito bem. Nos acolheu. Nos Carol acolheu. Reis, Carol nos Reis. Nos hospedou. Exatamente, nos hospedou. Uma pessoa da realeza. Sim. Sim, exato. Parente de Sérgio Reis. O rei do gado. Prima, né? Prima do Sérgio Reis. Inclusive, acho que ela tratou nós muito melhor do que a gente merecia. Sim. Com certeza disso. Qualquer pessoa que trata a gente bem é melhor do que a gente merece. Exatamente. Ela nos recebeu com doces, que seria muito importante. Rabo de tatu, só pra entender. Quitutes. Ela falou, ó, gente, amanhã a gente vai ter uma pescaria. Com cocaína. Ah, estamos na cidade maravilhosa, vamos aproveitar das maravilhas. Primeiro, fomos até a orla da praia, pra ela nos enterrar na areia. Nadamos dois. Mas... Nossa, tá meio nojento. Ela ia enterrar na areia ou ia atolar? Tomamos algumas cervejas ali. Na praia. Lightmente. De boa. Na praia. na orlinha ali da praia. Que praia vocês estavam? Tá, Copacabana. Copacabana. Infelizmente não era da Barra. Bom, beleza. Fala, tomar uma cerveja aqui, vambora, né? Porque... Uma cerveja? Umas, de lá. R$80 em cerveja. Eu acho que deu quase isso. Que seria porque... pra cada um, mas só ela pagou. Não, mas porque é ela aqui. Ah. E também porque a gente correu. É. Na hora de pagar a conta. E no Rio, ter dois obesos leitão correndo foi um entretenimento. Porque normalmente é só os marombadinhos correndo. Na hora que aparecia que duas capivaras fugiram, ó. A capivara branca careca. A raríssima capivara branca careca. E aquela ali com o tio currando. Aí tá o erro da jovem, Carol Reis. Falou, vamos pra casa que lá vai ter um negócio esperando a gente. Eita. Não, pensou porra. Sexo a três, né? Os caras já enfiou três dedos no cu. Não, ali, já vai fazendo aquecimento. Né? Fez o fingerprint ali. Chegou lá, tinha uma garrafinha de tequila. Foi lá. Garrafinha pela educação sua. É uma garrafa. Uma garrafa. Garrafinha parece aquelas de amostra do aeroporto. Né? Que é um shot em formato de garrafa. É. Uma garrafa de tequila, falou, vamos tomar nós três aqui. Só que uma tequila em três parece um pouco exagerado. É um excesso que... E não um... era só tequila. Tinha mais coisa? Que... É! então não era só eu bêbado lá! Não era só tequila, é tebila! Tebila também! E a tequila ia ter quilo, quilo de rola, rapaz! O que mais que tinha ali? Que eu quero saber. Não, água. Água. Água de pênis. Tepimba! Água de pênis. Seu pênis não sai água, não, porra? Não é normal? Tudo bem? Água de pênis. Eu ia ter chateado. Não, é... Aí papo vai, papo vem, toma daqui, toma dali. A tequila. Toma daqui, toma dali. Os três tomando bilada. Água de pênis pra todo lado. Que mal-estar, meu. Os três juntos numa banheira de pênis. De água de pênis. Olha minha derme, como tava assim, olha só. Olha essa cutis. Hidratação de água de pênis. Que água de rosas, o quê? Bom, quero registrar aqui que naquele dia eu subi mais cedo. Eu fui subir enquanto pra dormir. Enquanto conseguia subir. Exato. Enquanto ainda era possível. Isop e Carol ficaram lá embaixo, não sei fazendo o quê. Bebendo tequila que já tinha acabado. Água de pênis. Tomando água de pênis. Você sabe que essa história foi uma merda. Não fez sentido nenhum. Você sabe. Não, mas, cara, é isso. Quero chegar no excesso. Chega isso no excesso. Vai chegar. Rapaz, ele fez só as duas primeiras. Tem uma carta pra terceira, cara. Tem a volta, né? Agora vamos descobrir se ele tá bebendo. E aí? Bom, deitei, dormi. Quando de repente eu ouço uns barulhos vindo do meu lado. Vejo Wesley Zop deitado no chão ali. Que não conseguiu deitado nem... não, largado no chão, não era deitado no chão. Filha da puta não conseguiu nem foi deitar entregue, foi entregue igual um caminhão basculante deixa uma carga de areia. Exato! Não, saco de bosta. E atrás dele um caminho de vômito, cara. Nossa, que nojeira, cara. O rastro da moreia ali. Fez só uma marmitinha de pedreiro ali, vomitando o rastro da lesma, né? Que ele se vomitou, caiu e foi escorregando, porque é filha da puta. Nem pra vomitar num lugar só. E do lado tinha um banheiro. Mas pra que tá no banheiro? Tudo carpete. Não, tudo... aquele carpete bonito, sedoso. Nem todo lugar era carpete, tinha lugar que era um tapete persa. Nem todo lugar era carpete, tinha lugar que era só vômito mesmo. E aí foi isso, né, legal? É verdade. Mas teve dois excessos seus nesse lugar aí. Então já que é pra queimar os vômitos... Vamos lá. Rapidamente, um excesso de Anderson Negão... Foi quando ele abriu a mala dele, né, Wesley Zop? E não encontrava um item raro. Eu nunca vi o Negão nervoso. Eu nunca vi o Negão bravo. Mas ele começou a abrir mala e falou, não acredito. Ô, filha da puta. Não acredito que essa filha da puta Não mandou! Não acredito que ela fez isso comigo! Cara, eu tava achando que era pessoa da agência do aeroporto. 28 anos de relacionamento! Vai me fuder agora! Que foi, nego? Aquela filha da puta, quem? Minha mãe! Como assim? Caramba, gente! Quando fez minha mala, não mandou minhas cuecas! Vê se isso é coisa de fazer com o filho! Não, mas. E ele xinga, mas xingando? Incisivo! Ele não percebeu que não era pra mãe dele ter feito a mala dele. Claro que era, pô! E agora eu tô cagado aqui, não tem como trocar! A segunda é disso. Rapaz, Anderson Negão com essa mania dele de não cagar. Fora de casa. Porra, bicho. Quando ele tem que cagar de fora de casa. Porque daí já tá estourando. Já tá fermentado. Já tá uma torra, velho. Ele já caga tipo o Goku virando Super Saiyajin. Já tá um tequilo ali de merda, rapaz. Nossa, o bicho cagou aí. Cagou um pandeiro. Cagou o bumbo da bateria. Porra, bicho. Nossa, e daí vai é porque era um. Era um duplex. Era um duplex. Achou ali que era só uma vareta da cuíca, mas era a cuíca inteira. Se a vareta da cuíca tiver 10 polegadas. Assim. Coisa que não tem o cano do banheiro. Rapaz, só sei que era um duplex, mas a parte de cima, Gabriel, ficou interditada. Não tinha condição, Gabriel. Era um cheiro de bosta. Nossa. Sabe aquelas bostas de véio? Que tá 4 dias no cu do véio. Não. E quando ele caga, já tá cheiro de bosta velha. Mas esse não é o exagero. O exagero da falta de noção é a hora que ele desce, falando, gente, dei descarga e não desce. Mas desceu de boa. Desceu e sentou na mesa pra almoçar. De cuço. Sem cueca, né? Sem cueca, porque a puta da mãe dele não pôs na mala. Ele ali, sem cueca ali. Cara, com a toalha enrolada. A bingolona arrastando. A bingolona arrastando no vômito do sol. Que eu ainda tava limpando. Ele chega pra caralho. Não desceu. Como se fosse a zeladora do Airbnb. Cara, não, isso foi foda. Não, e é porque a Carol olhou pra ele e falou, e aí? E aí eu que falo? E aí? Você quer que eu vou lá? Você lá tá fedendo. Lá tá cheio de cocô. Pensando bem, acho que era boa estar com pedra no rim. Não tive que passar por esse sufoco. Isso foi Deus, viu, que fez com você. Chegamos ao fim desse episódio aí, um excesso de histórias, um excesso de situações. Um excesso de excessos, talvez. Um excesso de excessos. Um excesso de exceção. Muito bem, Anderson Negão. Você que faz cocô duros aí. Cocô podre. Cocô já tá com bigado. Cocô poroso, que parece um suflê de merda. Aquele cocô que entope uma betoneira, rapaz. Aquele cocô sulfúrico, né, bicho? Que entope a betoneira. Aquele que você tem que jogar tiner na privada pra tentar dissolver. Vai com uma esmerilhadeira quebrando ele. Anderson Negão, seu tchau aí pra moçada. Tchau pra moçada. Falou, negrada, moçada. Falou, moçada. Ele é lindo, não é? Sucinto, né? Ele é lindo. Gabriel Osmar, nossas redes sociais. E o seu tchau. Pra você que quer acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, arroba Néctar do Lixo. E pra você que ainda acha que o Zop é uma boa pessoa e quer ser amigo dele, esquece. Não dê a bebida pra ele, senão você vai... Não, mas... Despertar o tigre que tem não, em você. Mas o Cesso baixou bastante agora. Então. Faça como bolinha, se afaste. Se afaste. Tchau. E você, Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Bom, temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. Tem o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameruxos. E farou. Muito bem, espero que vocês tenham uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau! Sunny afternoon.